agora. Ligue 729-1908. Boa noite pra você ouvindo a gente aí na Fazenda, que bom, o time da Rádio Tropical avisa que amanhã a partir das 7h30 estará se deslocando pra ir, pra bater aquela bola esperta aí contra o time da Fazenda, que bom, pode aguardar que a equipe da Tropical M irá com certeza, meu amigo Itamar Francês por aqui, dando aquele toque esperto, o Greg, será que o Greg vai? Vai também o Greg Jason, também o Joey William e toda a equipe da Rádio Tropical, o Raiz Silva também está dizendo aí que vai bater uma bolinha amanhã lá na Fazenda, que bom. É isso aí, eles prometem, o Itamar Francês promete 2 gols, o Raiz Silva promete 3. É isso aí, a briga aqui dos artilheiros está muito grande. É isso aí, prepara o grelhado aí que a turma é daquelas, igual o seu boneco, come demais. É isso aí, um abraço para você na Fazenda, que bom, curtindo a gente, aquele abraço. Também você em todas as fazendas de Paragominas, curtindo a gente aí na Colônia Nova Aliança e também lá na Colônia do Uraim. Agora às 18 horas 21 minutos. Abraçando também toda essa gente esperta, curtindo a gente aí no centro da cidade, meu amigo João Wilker, ele é o homem de todas as noites aqui da Rádio Tropical, fazendo o Arquivo 670, aquele programa que você se acostumou a ouvir. É o João Wilker apresentando o Arquivo 670, todas as noites aqui da Rádio Tropical. Esta é a mais ouvida de Paragominas. Rádio Tropical AM de Paragominas, YI546. Frequência 670 kHz. Essa aqui é a mais ouvida de todo o norte do Brasil. Abraçando também toda essa galera esperta aí no mercado municipal, as vendedoras da loja, o Baratão das Confecções, meu amigo Batista por aí curtindo a gente, aquele abraço. Por aqui, o grande Luiz Canabrava, aqui fazendo a visita de cortesia aqui aos estúdios da Tropicalíssima da Amazônia. Vamos trazer agora mais um bloco musical, Se Esconde Aqui Dentro com os Heróis da Resistência. Depois vem a música Mary Lou com o Traje a Rigor. E logo em seguida, Legião Urbana vem cantando Há Tempos pra Vocês. 18 horas 22 minutos, boa noite Paragominas. Agora 18 horas mais 35 minutos, você está ouvindo o programa Os Embalos de Sábado na Comunicação Total Sampaio Batista. E agora nós vamos falar sobre um grandioso bingo de um Volvo 0 km que será realizado no dia 20 de janeiro de 1996 na sede do Clube Bancrévia. Todo o dinheiro arrecadado será para concluir o conjunto aquático da Recreativa Bancrévia. Colabore conosco, cartelas limitadas. Abraçando toda essa galera que curte o Clube Nova Dimensão, que estará findando o ano de 95 com uma grande festa. Venha e comemore conosco mais este Réveillon. O som fica por conta do agitadíssimo potentão magnético e no domingo haverá um bingo de uma antena parabólica. Valor da cartela somente R$2. Apoio da Rádio Tropical AM. E atenção, agora um comunicado aos senhores produtores rurais de Paragominas. A Sagre e Emater informa aos produtores rurais que dispõem de semente selecionada de milho no escritório local de Paragominas ao preço de 80 centavos o quilograma. 18 horas 36 minutos, 6h36 agora na capital do Boi Gordo. É isso aí, vamos levar para você agora mais uma belíssima sequência musical. Desta vez vamos trazer o RPM em primeira mão, ou com Revoluções por Minuto. Depois vem o Último Romântico com Lulu Santos e logo em seguida, No Seu Lugar, Kid Abelha e os Abóboras Selvagens. Boa noite! Ligue agora. Ligue 729-1908. Faltando somente 12 minutos para as 7 horas da noite, um abraço para você curtindo a gente aí no Jardim Atlântico, também lá no TS, aquele abraço especial para você curtindo a gente também lá no bairro da Jaderlândia. E atenção para a promoção do supermercado Preço Bom. O supermercado Preço Bom está com grandes variedades em seus produtos. É tudo por preço de promoção. Vá lá e comprove. Supermercado Preço Bom ainda tem uma variedade. Comprando acima de R$ 5,00, você concorre a um sorteio de uma bicicleta de marcha que será sorteada no final do ano. Vá e comprove as promoções do supermercado Preço Bom. Temos também entrega a domicílio pelo telefone 729-1952. E atenção, supermercado Preço Bom avisa que agora está vendendo verdura no atacado e no varejo. E está com uma promoção de batatinha somente 30 centavos o quilo. Supermercado Preço Bom deseja aos seus clientes e amigos um feliz ano novo. Estamos localizados na rua Antero Bonifácio Gomes, Promissão 2.